Corríamos ao léu pelo campo de guerra. Na gruta mortuária, mina dobra bomba bélica. Vesti o bombo jaco, menino soldado. No campo em condições, a guerra do tráfico. Rastejante a confiança em meio ao lamaçal. Chuva de lágrimas, retraçante de fuzil fal. Deitado ao lamir com granada explosiva no morteiro. Com percussão direto pro vacilão que ia botar primeiro. Furador na cinta, amigo do silêncio. Cagueta jamais bem-vindo ao campo de sobrevivência. Segura o P.O. é de guerreiro que fecha nos 30. Falador demais aqui, cagueta vai pra fita. Silêncio é o melhor amigo de quem não quer tombar por terra. Dominação fardante já era, independência é periférica. Engatilhante ponto 30, HK Glock Uzi. Mente do vilão criptografou na polirústica. Harry Troma cria bomba nuclear destruindo vida. Rendição incondicional a Nagasaki e Hiroshima. Pegou artelo, doutor morte, seu experimento. Criou uma bomba 7 vezes mais forte do que Hiroshima. Foi a bomba de hidrogênio. Lágrimas são derrubadas desde sempre. Desde o início, seja o início, gente cerrada como um indigente. A mídia te mostra guerra, destruição e o homem bomba. No campo de sobrevivência, periculoso coração de monstro. Em tempos de guerra, as lágrimas são de sangue. Céu sem estrela, só Dudu e astraçante. Capuza defragada, nos olhos o ódio. Em meio ao lamaçal, chuva de corpos. Em tempos de guerra, as lágrimas são de sangue. Céu sem estrela, só Dudu e astraçante. Capuz defragada, nos olhos o ódio. Em meio ao lamaçal, chuva de corpos. Eu já tentei abandonar tudo, já tentei roleta russa com AK-47 espatifando nuca. Onde leão mata leão, só sobrevive os fortes. Onde coelho tem olhos vermelhos, vermelho nos olhos do ódio. A paz foi crucificada pelo tiro de morteiro. O sorriso foi espatifado pelos seus fragmentos. Me desculpa, mãezinha, a senhora não me viu com estudo. Só correndo da polícia, dando fuga pelos muros. Vê as notas de 100 e os plaques chega a brilhar. Ganha 700 no mês, pra quê? Se eu consigo um dia. Aqui tá complicado pra existir a paz. Só os pipeiros dando tiro e correndo atrás pra tentar sobreviver. Tudo aqui já valeu. Cego, louco, enfrenta até Rottweiler. Calma aí, trutão, olha a fita. A fita tem que ser boa pra não moiar na pista. Ligação direta na cerca elétrica da casa, pra não queimar o fusível, pra não disparar no garra. Nem inviolável, nem puma e nem portel. De biqueira os olheiros dando fita pelo Nextel. Quando vem a casa limpa, alarme desarma pela trilha. Já vamos dando fuga pela BR-376. Nosso kit de sobrevivência é monstro. Pra quem quiser o que comer, nem que seja no soco. Qualquer centavo pra matar a fome, pra ganhar uma condição. Não ser motivo pra filha da puta escrever no meu caixão. Matar ou morrer, fica melhor quem não for a falência. Seja bem-vindo ao campo de sobrevivência. Desculpa, mãe, o ódio foi dominado. No meio ao lamaçal, me apaixonei pelo disparo. Lei da selva, sobrevivendo atrás do muro. Vou tentar sobreviver, nem que seja no burro. Me desculpa, mãe, o ódio foi dominado. Em meio ao lamaçal, me apaixonei pelo disparo. Lei da selva, sobrevivendo atrás do muro. Vou tentar sobreviver, nem que seja no burro.